contato radar, outra via, chegada bom mais de ouro para o nível de voo 080. Para 2000, do ponte localizador, cruzar de elétrica que se liga no zero. Forma 334, reduz a velocidade para 2209. Solas 4-4. O cientista fica, a 1 da manada. Gente, graças. Siga via Alfa Kilo Pati 3, atentação número 2. Alfa Kilo Pati 3, resolve. Minha 074, todos autorizados. Pista na viagem. Tenta a munição, acende no coito mais. Mantenha 3x10, Fernandão na 0 no 7. 26 in a minute. Gonçalo 370, autorizado. Escolha pista 10, sai da PUCA, transição ZIPAR, intercepção de forma de luz 1-0. Controle 120, décima 8, corresponde a 5074. Bola 334, desça para 2003, autorizado, eu lanço que seguei. Desci o som para aproximação, forma de autorizador. Contato radar, voe 4, autorizado a chegada a bombar de 1, desce e mantém nível 050. Somos 4-5, se houver alfa, 3, aqui para o simulador. Alfa, Kilo 4-3, a condução de alvo, com 9-3. Visto posição 5 Lima no 4-3. Posição 5 Lima, com 9-3. Pista no zero, vento 0,0 graus com 10 nós. Autorizado, posição no zero para 0,3 nós. 398, Sala 53, Tigre de Alfa, Juliette, Portão 02. Alfa Juliette, Portão 2, Sempre, 398. Presente contato radar, extra via, chegada da Mede 1, está no nível de voo 060. Tem na Gal 90 no site. central clima 354. Passa Romeu Bravo, 3-3-3 a bola. Bola de Altona. Transac, Papa Romeu Bravo, chama no ponto de espera pronto.

Gama 3 por 4 por 0, da linha do Matheus, por 0. Gama 2, Brasil tem a sala de nome, no bode direito mantém o escuta Alfa Juliette, posição 3. Direita Alfa Juliette, posição 3, não sei se você agora na 228. Gama 3 com 4, decolada Zuma 3, chama o controle no 0.8. 0.8, recebido. Foi Gama 3 com 4, decolada Zuma 3 com 4, suba via Fuca para o nível 2.3.0. Via Fuca para 2.3.0, Gama 3 com 4. Papá Romeu Bravo, passa nível 180, chama o recife na frequência 12.85, alterna 125 decimal 400. 125, alterna 12.3545. Obrigado, boa noite. Contato radar, deixa a via chegar na Bonel de 1 para 2, 23, Penegal na 0 no meio. 4, faça nível 170, chama o centro 1, 2685, altera 2545. 2885, deixa eu manter nível 050, direto estático, autorizado a chamar a bondade de novo. Atlântico na Ilha Leste, metrô 1-2-3-9-5. Centro Xanamé 258, agora 2 milhas para o estado. Centro Xanamé 258, tráfego do estado, pouso autorizado. 108 graus, 0612. Tem 4, após estado complete, a chegada no Médio 1 para 2000, reporte o localizador. Aqui a parte top, 2000, Médio 1, localizador, reporte o localizador. Relativo, forma ajuste na 0, 1-6. 1-6 agora, obrigado. Chama na sua escuta, Alfa, Juliet, 1-3-6-258. Bom dia, é o Papa Romeu, Golfo Tango Fox. Prossiga. O Golfo Tango Fox solicita autorização de reporte da posição 11, matriz